O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs, sua gravação luxuosa e perfeita. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Canto assim. Muito boa noite, Macarena. É por você. Olha, Josias. Que canto. A nossa primeira de hoje é assim, ó. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Carroça da Saudade. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Luxo da Carroça da Saudade. Comemorando mais um sírio. Que canto. Claro, no Guetarde, pra te desejar um feliz sírio a todos. Estamos aqui. Pode. A dona da noite. Lançamos ontem lá em Belém do Pará. E hoje em primeira mão aqui em Barcarena. Aconteça, seja lá o que for. Nosso empresário Paulo Cunha. Estamos dispostos para trazer. Pra esse povo aqui de Barcarena. A dona da noite. Que canto. O novo visual da Luxuosa chegou. E aí, gostou? Gostou? É a dona da noite. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Meu parceiro Marlon. O vinho foi o cúmplice. Juntamente com a sua esposa. Na festa de palavras. Nossa querida Angélica. E depois. Cometiu as nossas mega tops. Desde ontem aqui na carroça. Nega Juju. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Nossa pedagoga aqui de Barcarena, minha querida Miciane, futura vereadora aqui em Barcarena. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Eu transferi meu título pra cá. E depois de um longo tempo de enganos, a dona da noite chegou. Chegou. Pepe, comandante aí do Jato 2, juntamente com Edson, Joelma, da Vila dos Cabanos. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Direto do túnel do tempo. Te procuro em cada esquina,

A todo momento só tá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você. Aquela saudade na manha. Meu pensamento. Eita, Margarida. Eu quero sim ter você pra mim. Alex Lobato. O que eu posso? E a sua primeira dama, Beth. Juntamente com Anderson Almeida, também a sua esposa Rafaela. Rafaela Lopes, já marcando presença. Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Lúcio CDs, gravando tudo. Carroça da Saudade. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Du fühlst dich so verlassen und dein Herz versinkt in Tränen Tag für Tag. Die Sonne deines Lebens ist gegangen und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Saudade, saudade. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben. Und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. Abraçando a minha carroceira de luxo, minha querida Berna. Alô, Berna! Dein Glaube an die Liebe ist verflogen und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. Aí o Robson e a sua primeira dama. Deine Welt zerbrochen. Meu amigo DJ Moisés, amigo de maestro há muito tempo, amigo de infância. E hoje ele DJ consagrado aqui em Barcarena. Fala, Moisés! O famoso rato! Um abraço aqui do Toninho! Amigo Moisés, juntamente! Aí a família Jaimeson! Vai que é sua, vai que é sua, Miciane. Oh, música, meu Deus do céu. É saudade. Nisse, Nisse, Nisse. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Uhul! Só sei, só sei, só sei, só sei. Que te queria ao menos. Essa música aí, o parceiro Rafael. Aparece pra Gleice. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Nega Juju! Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisse, Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. É Paulo Cunha, grande empresário Paulo Cunha. Disposto para trazer a melhor aparelhagem de saudade do estado do Pará. Um abraço aqui do seu amigo Toninho Paulo Cunha. Estamos gravando o CD ao vivo, viu? Seu olhar tão diferente não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Saudade. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Me ser. Direto do túnel do tempo. Saudade. Tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Dali carroça. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Pra buscar você. Lúcio Cereres. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. E olha a gente aqui no lado. Estamos trabalhando aí com aí o curral do Luxuoso de El, viu? Aqui no curral você encontra camisas. As camisas da Dona da Noite. Também tem calcinha, tem caneca. Eita, tudo isso e muito mais. Aí da carroça, pra você guardar de recordação aqui em Barra Arena. E por isso eu voltei correndo pra buscar você.

sonhando o dia eu te amar. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Uhul! Pois as praias e o sol de Recife, a luxuosa, mas parecem coisas lá do céu. A dona da noite chegou. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. E a gente já tem CD ao vivo. Aí o CD, o primeiro tempo. O nosso espetacular já tá prontinho. Estamos gravando já o segundo tempo. Aí com o maestro. Como tem moça, é aqui no Espaço da Saudade. E a dona Dona chegou em Barcarena. Que coisa mais linda. Como tem moça. A dona da noite chegou. Como chegou. Tem moça. Quando você for até Recife, não me esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Saudade. Saudade. Eu não consigo te esquecer. Você de mim tá tão distante. Eita saudade, pai d'égua. Tua lembrança é o. Aí o parceiro Adelson. Faz viver. Aí a d'égua, o Renildo, o Tiaguinho. Aí do visual. A solidão. Andréia Carine. É tão. Olha a galera do Turuí. Valeu. E a solidão é um punhal agudo. Mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. E a solidão é um punhal agudo. Mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. DJ Toninho. Volta correndo e vem me ver. Não mais me deixe tão sozinho. Sou teu menino, vem me proteger. Vem me trazer o teu carinho. Vem, que a solidão é um punhal agudo. Aí, Vera! Mexendo aqui por dentro. Lá do Jurunas. Reventando tudo. Bora, Vera, bora, Vera! A solidão é um punhal agudo. Mexendo aqui por dentro. Reventando tudo. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. DJ Toninho. Foi você quem me deixou pensando em encontrar um amor maior que o meu.

entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei. Abraçando a amiga Milena. E aí a Rose. Ficou feliz. Aí também o Breno. Eu só quero o Cleison. Que você também a Célia. Tá com a gente, tá curtindo aí o naipe dela aqui. Receba os parabéns aqui pra você, viu? Alô, Célia, parabéns, menina. A festa é sua hoje. Eu te amo, não tem motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Abraçando o parceiro Vanderlei. Eu te amo. Aí da equipe Pulso. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. DJ Toninho. Alô, DJ Toninho. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Olha meu parceiro Jaime. Aquela. Aí o Joel, Pedrinho, os irmãos Marcarena. Tá aqui do lado, só na manha. Onde eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. O Pará já conhece. Por aí de ser meu bem. A carroça. Já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca vi. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. A dona da noite. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Meu parceiro Marcelo. Quando eu mais precisava. Juntamente aí com o Renê. Meu amor. Já passeando. Valeu, Marcelo. Precisava do teu calor. Você não entendeu a. E a comitiva Carroça Festa. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sei. Em qualquer lugar do planeta. Carroça Festa. Por aí. Sempre. Meu bem, ao lado da luxuosa. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz. Com aquele amor. Que eu nunca quis. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande. Aí meu parceiro. Meu amor bem maior. Aí o louro do Bom de Ouro. O momento que passa. juntamente com a Lene. Alô, Mussum! Valeu! Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, minha carroça. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. Aí nossos primos da saudade, diretamente lá da província, e a Nani Deua. Aí meu parceiro Cledson. Alô, Priscila. Se soubesses o que agora como estou sofrendo, e a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande. Aí meu comandante Jardel, juntamente aí com o Chito, aí o Dori, comandante lá da Carneiro, o pessoal, a comitiva lá do Foca, viu? Amor. De vez em quando a gente dá aquele passeio no Voga. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Vem pra carroça. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Exuberância. Esse amor que mexe com meu coração. Tá saudade dos meus sonhos. Aí, Marcelo. Mas você parece que não quer saber. Aí, Marcelo, dá um close aí. Sabendo que me faz. Aí, no, o Josias. Sempre vai com em cima do alagado. Amigos na matinê. Bora ver. Fico em casa me doendo de ciúme. Pra imaginar se no escurinho luxuosa. Tem que ver isso aí, Lúcio. Mas você comigo amanhã. Parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme. A imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV. O parceiro Tandy e a sua japonesa. Domingo vai com outro na matinê. Ah,

jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento. DJ Toninho. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Não tem música, dá vontade de dançar. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. É o meu professor Edgar, juntamente com o Nogueira. Como é que aí, só na mana com a dona da noite. Quando o amante quer alô, ser professor algo Edgar. Mais. Quando o amante quer ser algo mais. Segura mais a carroça da saudade. Selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. É DJ Toninho, mente romântico. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Vamos lá, filho. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como olha, gente, próximo é sábado faz? Aí 16, 17 sábado e domingo mais. Aniversário do Doc. O amante quer ser algo mais. Eita coisa boa vai ter mais do que. Aí o Pancadão que só faz. E também o Doc Som aí no ramal da escola acordar, Escola Agrícola. E você convidado. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! É a dona da noite aqui, Barca Arena. Vamos dançar, vamos dançar. Simplesmente romântico. A carroça. Pode arrumar. Parceiro Ariel, Alice, Paulo Diniz, já imaginei a galera da Vitória Cosméticos Naturais está aqui com a gente. Medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Alô Simone! Um jardim de amor pra gente cuidar. Luciano de Gel. Coração já tá dizendo amém. Daqui a pouquinho bora fazer um sorteio, bora. Vem, neném, eu quero só você. Daqui a pouquinho vamos sortear uma camisa. Eu digo sim. Aí da dona da noite. Também. Logo mais. Coração já tá dizendo amém. Oferta do Lucioso de Gel. Alonzinho. Comitiva do Cafezal. Um jardim. Alô, Miraco! Pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Orgulhosamente Marajoara. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer da noite que eu vinha. Uhul! É que nessa cidade tudo ficou. Também já por aqui, meu parceiro Jay Clayton. Consagrado aqui em Barcarena. E o claro da noite. Juntamente com a sua esposa, a minha querida Jennifer. O que até e por sinal, quando eu cheguei, é o tempo, é o assim que eu cheguei, meu amigo Cleiton veio pegar aqui, veio buscar, veio comer aquele açaizão, aquele frango frito. Eu quis. Arrebentou, Cleiton! É nóis! É que nessa cidade, esse casal é seguidor da carroça lá de Belém do Pará. E são filho aqui de Barcarena. Na chuva da tarde. Aí, Cleiton! Nos passa a vida. Agora dá uma pegada, Cleiton! Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. A minha solidão. A carroça. Cheguei pra cantar. Na beira de rio, meu coração, mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei por sobre meu verso violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar. Meu amor, direto dos campos Marajoara para o mundo. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar. Meu amor. Do Marajó. Beleza brasileira. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Essa música, meu amigo Pantera, eu só vivia chorando. Meu corpo nu me fez esculpir. Eu me lembro. A imagem do prazer, pensando em você. Meu corpo nu me fez esculpir. A imagem do prazer. A princesinha, agora a princesinha. Viviane Silva. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só em um só coração. meus sonhos de amor. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Banda Mega Pop Show. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Aí, Bernardo. Bernadette, minha carroceira, fala gente, amanhã segunda-feira, aí a dona da noite vai estar lá em Bragança, a ressaca do Ciro de Bragança amanhã, vai ter carroça e o Super Pop Live, dois ambientes juntos, pra vocês amanhã, lá em Bragança. O espetáculo agora é da Dona da Noite.